20 Deus, é o nível... Tá, acredita, não está conhecido o Olimpo 06, nível 060. 060. Comando 3 visual, mantendo o posicionamento. Eu desço para 2.000 pés, inicio a redução para 1809. Direita 060 2063, uma batalha de recepção, ótima, pronto. Sistema de voo atualizado, sinal INS X-Ray, pista 10. Oceano 64 e reduzindo, ou 1809. Está reduzindo 3 no 4, forma que o tráfego precede, 11 horas, meia dúzia, corrige 7 milhas, passa 2.500 pés em descida, com velocidade solo de 160 nós, um Boeing 737-800. Sebastião, vamos reduzir então, 63, 1 no 4. 8, azul, 4065. Controle Salvador, azul, 4065. Copião. Suba via saída da El para o nível 320. Sobe via da El para o 320, quando possível, direto no ativo, 4065. Vou cruzar 2.000 pés, vou em Leda, azul 4065. 2.000, vou no Leda, 4065. Torre. É, não tem como adiantar a subida não, né? Para Ilhéus, saída Coral ou Dael Coral. Muito grato, Sereno. Salve Salvador, 2009, puxa para estacionamento, 09. O 2009, portão 9 autorizado, chame táxi. Semana tarde, 2009. Estabilizado, avistando, o gol no 097. Gol 097, chama a torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895. Controle Salvador, boa tarde, gol 966, marca 1970 para 1950, informação em uniforme. Boa tarde, gol 966, acione identificação, Rui Brody, táxi para interceptar a chegada a mar, desça ao nível 050, Kennedy no 019. Itap 050909, Goro 966. 4462, após Itap, prossiga via chegada, chegada para 2.000 pés, o Kenegal no 019. Luciano 019, desce via após Itap, vai informar no localizador 4462. Controle de Salvador, boa tarde, TAM 3154, informação uniforme. Boa tarde, TAM 3154, acione identificação, prossiga via, chegada Mária, ao nível 060, Kennedy no 019. 1-019, descendo para o 060, TAM 3154, possibilidade de voar em MAP ou Luna, o 3154. Utilizado em SAP, TAM 3154. Voando em SAP agora, 3154. Pacheco. Oi. Braço, pé. Oscar Romeu, chame torre 1-8, decimal 95. 1-8, decimal 95, 99, Romeu. Controle de Salvador, rumba 1-3. Ilhéus, nível 240, Golf 677, decola pistão no 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Coral, controle de Salvador, 1-20, decimal 8, transponder 5-1-0-3. O visual com a aeronave, o momento parou de sapor. Salvador, boa tarde, passarinho do 2230. transfere, sentido da informação, Victor, negativo contrato ATP. Repita a mensagem, por gentileza. É o passarelo 2230, transfere, sentido da Victor, negativo contrato com controle, ok? Gol 2009 via parte principal, táxi Índia, ponto de espera 010118, decimal 95, Guinegal no 019. A doce do 2230. A saída do 2230 copiou? Negativo, senhorita. É, transfere, está cruzando agora 165. Está sentindo a informação, Victor, negativo contato com o controle. Sim, chame 120 decimal 8, passarelo 2230. 1208. Problema melhor de carro meu, mantém o setor, aguarde instruções para aproximação, ainda não avistado. Ok, já no... Do nada, pista 35, curvando à esquerda, 360. Lona 097, no solo 09, libera direita, chame controle, solo em 121 decimal 1. Direito 21, 1, ou 1097. Salvador, passarelo 2230. 84462, autorizado sinal ILS X-ray, pista número 0, reporte estabilizado no localizador. Cortará 4462 Azul. Salvador, passarelo 2230. Salvador 2230, acione identificação na Pro Diamant para interceptar a chegada da MAN, QNH1019, desce inicialmente ao nível 070. 070, sentido da Victor. É, 1019, descendo para 7000. Salvador, bota 021 Alfa, confirma e acredita para o 080. Essa firma, flight level 080, apontar o 021 Alfa. 021 Alfa, descendo para o 080. 1966, após ITAP, desça via para 2000 pés, QNH no 019. Após ITAP, via 2966. No 4462, chama a torre de Salvador em 118, decimal 95. 1895. Esse para o 09, com o 1097. November, Oscar Romeu, reporte final, pista 35. Passará 35. Gol 2009, mantém o ponto de espera. Mantém 2009. Salve, Salvador, azul 4462, marca do externo visual. Azul 4462, ajuste no 019, mantém aproximação, aguarde autorização para pouso, informa o tráfego helicóptero, Alfa 109, mantendo à direita, farol de Itapuã, 500 pés aproximadamente. Gente, Azul 4462. Oceaner 6314, no solo 11, libera direita, chame controle solo em 121, decimal 1. 11, 6314. Tá 35, 90 Oscar Romeo. Repita a mensagem? Oscar Romeo, ingressando no final da 35. Sim, se efetua em 1360, aguarde a autorização para pouso, informa o tráfego em Braia da Azul, enquanto a sinal para pouso não no 0. 325 Azul, 4065. Efetua em 360 da presente, November Oscar Romeo. 360 para a esquerda. Azul 4462, o vento 180 graus, 17 nós. Pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado, Azul 4462. 2230, desça para o nível 060. 060, mantendo 220. Firmo, passaria 2230, número 3 na aproximação. Assim, senhor. 1966 autorizado, final ILS X-ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Atrasalizado, gol 966. B59, autorizado Galeão, nível 360, Oscar November 857, decola pistão no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irumi, Controle Salvador, 120, decimal 80, transponder 5043. Do Galeão, do 360, upper 9257, decolando 10 curva direita, é o Leo da Irume. Controle 120, 80, com transponder 5043. Pelo menos fica nosso cruzamento correto, já me pronto. Até mais pronto. Do 4462 no solo 14, libera direita, chame controle solo em 1, 2, 1, decimal 1. Patango, Vitor Kilo Delta, autorizado acionamento. Reporte pronto para o time. O November Oscar Romeo no solo aos 1-4, dê passagem ao tráfego Alfa Charlie 90 aqui que se encontra na Papá. Aguarde a aeronave ingressar na pista para ingresso na Taxi Papá. Papá triplo Romeo Golf autorizado ingresso na 1-7, reporte alinhado e pronto. Romeo Golf, querido inverso, vai chamar aliado e pronto na 1-7. Gol 2009, vento 190 graus, 15 nós, decolagem autorizada, pista 10. Taxi via Taxi Alfa e mantenha a posição antes da Taxi Juliette. É pra manter a posição antes da Juliette, confirme. Confirma, é pra manter a posição antes da Taxi Juliette. Ah, tá, que a senhora tinha falado Alfa, obrigado. Para puxar o acionamento, passaria 2231 na 12. Passaria 2231, puxa, bem autorizado, chame táxi. Autorizado, eu botar táxi 2231. O Remiro de Carromeu autorizado ingresso para Papau, estacionar frequência livre, boa tarde. 2000 pés, QNH 1019. 1019, após o SAP, desce para 2000, tá 3154. .009, decolado ao 06, chame controle Salvador em 120, decimal 8, mau voo. 20809. 0 após o localizador, passaria 2230, desça ao nível 050. 050, direita 145 nessa proa, intercepta radial 280. Controle Salvador, mau à tarde, 2009, decolou da EL. 2009, contato radar, suba via, saída da Elco, ao nível 240. Da Elco, 240, voo 2009. Salvador, Pascal Zero, do Analfa, Pocket Flight Level 80. Pascal Zero, do Analfa, Descent Flight Level 060. Descent Flight Level 060, Pascal Zero, do Analfa. 442. Pista 154, autorizado, sinal ILS X-Ray, pista 10. Autorizado X-Ray, 10, 3154. Passaria 2230, desça para 3000 pés, QNH 1019. 3019, passando. Nessa prova pode interceptar o localizador? Afirma, se recebeu o localizador autorizado, passaria do 2230. 30. Estabilizou ILS, gol 9066. 1966, chama a torre de Salvador em 1-8, decimal 95. 2-5. Portugal, é Portugal 021 Alpha, descend to 4000 feet, ultimate at 3101 IF. You cut off, could you say that again? Portugal 021 Alpha, descend to 4000 feet, ultimate at 3101 IF. 4000 feet on 1019, Portugal 021 Alpha. O passageiro interceptou o localizador, ok? 21, passarei 2230, se possível iniciar a redução, 1809. 1809, senhor. Salvador, boa tarde, Gona 966, uma milha e meia de zero, estarei embaixo para lá. Gona 966, mantenha aproximação, ajuste no zero, Uno 9. A zero. Romeu Lima, confirma intenções? 4 para o 4. Confirma o tipo de equipamento? Não, vou entrar. Sente autorizado ingresso na pista, reporte na papá, pista livre. Já para informação, o tráfego precede, 1 hora 5, corrija meia dúzia milhas, prosseguindo para interceptar o localizador, o tipo Airbus 321. Tá sim, senhor, o passageiro está reduzindo aqui sempre o canal. Se quiser a gente reduz mais, senhor. 9 0 9 6 6. Aí inicialmente 180, autorizado descida para 2000 pés, autorizado final. DLS X-Ray, pista 1-0. Estou reduzindo, está mantendo 180, descendo para 2000, o 2230. Papa Romeu, Romeu Golf, contato radar, prossiga visual corredor axé, mantendo 1000 pés. Certo, 2000 pés, o Romeu Golf. Papa Romeu Golf. Portugal 021 Alpha, reduce speed to 2209. Reduce speed to 209, Portugal 021 Alpha. Um 3154, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 3295, 3154. Aparelho 2230, chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Pouso. 2230. Aparelho 2230. Fiquei estabilizado. Está agora 13 milhas. Gente, passarelo 2230, mantenha a aproximação, aguarde autorização para pouso. Gente, aguardando. Vitor Kilo Delta. Aguarde para o DAF. Romeu Lima, está livre. Gente, Romeu Lima, estacionar frequência livre. Boa tarde. Boa tarde, Atan 3154, passou em Inglaterra. Atan 3154, boa tarde, mantenha aproximação, aguarde autorização para pouso, ajuste no 019. No 019, aguardando autorização, 3154, tá vendo? ILS X-Ray Final, runway 1-0, report steps on the localized. Clear descent via ILS 1-0 X-Ray, clear established on localized. Altimeter setting 1-0-1-9, Portugal 0-1-0. Firmo Vitor Filo Delta, prossiga via papá, reposte na papá, pronto. Já 3154, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 13 nós. Autorizado pouso, tá 3154. Não, TR 133, decimal 25. 251-3325, voo 2019. Vitor Kilo Delta, mantenha a presente posição. Para o nível 045. Então, o meu Golf suba para o nível 045. O meu Golf, pode bater direto o morro da presente, batendo mil, senhor? Confirmo, mil pés, confirme estimar de pouso, Romeu, Romeu Golf. Em mais 7 minutos o seu pouso em Morro de São Paulo, Romeu, Romeu Golf. Aqui. Gente, não há tráfego conhecido no setor frequência livre. Controle do Recife, correção, controle Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeu, Itália Alfa Oscar, centro da informação, Victor. Boa tarde, Papa Romeu, Itália Alfa Oscar, acione a identificação, essa via, chegada UNF para 2000 pés, o Kennedy 1019. Via, 2000 pés, 1019, Itália Alfa Oscar. Papa Tango, Vitor Kilo Delta, autorizado ingresso na pista no 7, reporte alinhado e pronto, canal na cabeceira no 7. C3154, Alfa Juliette contra 05. Alfa Juliette para 05. Pista no 0. Pouso no 0, 2230. Oi, Salvador, o passarelo 2231, boa tarde, está pronto no ponto de espera, sente do avião com a nossa frente do passarelo nacional. Sente passarelo 2231, mantenha o ponto de espera. Mantém 2231. Pascal, 021 Alpha, Pascal, localizer, runway 10. Pascal, 021 Alpha, contact Salvador Sala, 18.95. 18.95, 021 Alpha, boa tarde. Boa tarde. Gente, Vitor Kilo Delta, mantenha a posição. Avatar, Pascal, 021 Alpha, Stavos, localizer, runway 10. Papatango, Vitor Kilo Delta, decolagem autorizada, pista 17, o vento 180 graus, 15 nós. Reporte Gal 021 Alpha, maintain approach, expect landing clearance, QNH 1019. Atende approach, standing by for landing clearance, 1019, Pascal, 021 Alpha. Passarelo 2230 no solo 26, libere a direita, chame controle, solo em 121, décima 1. Solo 121, passarelo 230. Correu o Xanair 6321. Xanair 6321, após o pouso do Airbus 330 do Portugal, será autorizado alinhamento para decolagem. Passando Vitor Kilo Delta, decolar 227, chame controle Salvador em 120, décima 8. 208, Delta. É Portugal 021 Alpha, wind 180 degrees at 16 knots. Clear to land runway 10. Clear to land runway 10, Portugal 021 Alpha. Controle Salvador, passa com Vitor Kilo Delta na Arbor. Passa com Vitor Kilo Delta, contato radar, subavia saída Arbor, ao nível 1900. Via Arbor, 1900, Vitor Kilo Delta. E por que o Delta, condições de informar a Pro Ideal para o destino? 659 autorizado táxi via parte principal, taxi em Índia, posto de espera da 10-1185, que nega 0-9. Autorizado pátio, Índia, ponte espera da 10-1285 no 09, voando 659, uma boa tarde. Passagem 2230, tem passagem para ainda Gol, livrando pátio após ingresso remoto no 2. Cada passagem após ingresso remoto no 2, passageiro. Onda 1-3, serviço radar terminado, chama o controle Ilhéus em 1-2-0, decimal 1. Pode alinhar, 6321. EMA 321, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Encerra a pátio. Uma palpa potencial autorizada IRC 1080, direto, decola pista 17, primeira curva esquerda, saída Momo, controle Salvador 1208, transponder 5074. 3835, acione a identificação dessa via chegada a Bonf para 2000 pés, o QNH 1019. 1019, TSV, 835. Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Aperture 0219. Xaner 6321, 91180 graus, zona 5 nós, decolagem autorizada, pista 10. 6321. Passaredo 2231, autorizado a alinhar e manter pista 0. Levantem 2231. Autorizado, final INS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Reportamento estabilizado no localizador, Dalion Foster. O portão 06, o quê? Portão 06, atende. Guardando. Turno 620, acione a identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050 QNH 1099. Via Mari para 050, voo 1622. 321 no copiou? Xanema 321 no contato radar, suba via saída Arbor, nível 360. Via Arbor 940, plano instrumento cancelado aos 33, submantém nível 1-05, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta. Bono 659, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Mantendo no zero, Bono 659. Livre, puxa, vai chamar táxi 6327. Pedro 2231, decolado 34, chame controle Salvador em 120.8. 208, voo 2231. Dois, informação WISP, boa tarde. Boa tarde, 3192, acione da educação de servir a chegada Mari para o nível 060, QNH 10019. Desce via, chegada Mari, 1019, desce via até o 060, tá 3192. Gente, Alfa Tango Sierra, mantém o ponto de espera. Saída Momo, vou passar aí 2231. Via, subida Momo, 2231, até o 160, pode ser? 2231, inicialmente mantenha a, se não tiver condições de aplicar a restrição superior, aplica a inferior, passaria 2231. Se a gente vai manter inferior, então 13 mil pés, 2231. Bono 659, o vento 180 graus, 159, decolagem autorizada, pistão no zero. Autorizada decolagem, dono zero pro Bono 659. Boa tarde, 271, 5 da Azul com whisky. Direto do Uno, se possível. 27115, boa tarde. Acione identificação. Prossiga a descida, inicialmente ao nível 120. NH 10019, mantenha a chegada. O Azul 2715, no momento, é o número 7 na aproximação. Primeira nave solicitou Duna. É o Gol 620. Sem chegada, Gol 620, número 3 na aproximação. Ok. Approach, good afternoon, Papa Romeo Alpha, Fox Alpha 230190, we have a whiskey. Good afternoon, Papa Romeo Alpha, Fox Alpha, Fox Identity, send via Maria Rival to flight level 070, Ultimate 10019. 1019 via Maria Alpha, Fox Alpha 070. Sama 327, acho que o principal está aqui, seguinte, a ponta de espera da 0118, esse manual 5. Via Índia, ponte espera 295. 9, reporte no ponto, ideal descida. Comprou a Diamant, reposta, está no ideal descida o 2791. O 2791, desça ao nível 120. 120, azul 2791. Estabilizando o localizador, o Papa Romeo Charlie Alpha Oscar. Papa Romeo Charlie Alpha Oscar, chame a torre, Salvador em 118, decimal 95. 1895, boa tarde, obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, eu vou 1659, Nadael 2500. Bono 659, contato radar, acione código 5043, subavia, saída da nível 360. Acionado 5043, é possível voar direto, Leda? Possível, Leda. Bono, Leda, obrigado, Bono 659. CNM 321, chama o centro, Recife em 1, 26.0, alterne 128.8. Projeto. 160-228-6321, Rochelle, boa tarde. No 9M, eu tô de Capina Grande, nível 370, preso no 10, decola pistão no 0, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, controle Salvador 1120, décima 8, transponder 5120. Ok, está autorizado Campina Grande, nível 360, apesulo 10. Decolando 10, são primeira curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle de saída 120, decimal 8, transponder 5120. 1966, correto, chame pronto. Chama na pronta, 1966. O 2711, contato radar passando Conde, voo e Pro de Bonfim, CNH no 019, reporte no ponto, deve descer. Reportaremos no enviado descido azul 2711. Controle 2231. 3835. Chama o controle final em Uno, corrigindo 119, decimal 8. 198, boa. Controle passaria 2231. Poderia voar avançar de forma a livrar uma formação nossa pro ano? WhatsApp a tráfego rumo oposto, o passarinho 2231. Confirma a proa que deseja para desvio. Proa 300 e, quando possível, ascensão, o 2231. Ano 620, vetoração para sequenciamento. Curva esquerda proa 015, o limite localizador. Desça para 3.000 pés e chame sinal em 119.8. 095 de Pro, limite LOC, desce 3.098 graus. Romeu, Charlie Alfa Oscar. Passando a 4.000 pés, o tipo Airbus 320. Aguarde corrigindo, já sendo havendo cruzamento, suba para o nível 160, passaria 2231. Ascensão 160, 2231, cruzou visual contrário. Passaria 2231, autorizado Pro de barreira. O PO 2231, poderia repetir? Firma, autorizado para barreiras, passaria 2231. Barreiras 2231. Papa Alfa Tango Sierra, informa após a decolagem, mantém a proa até 4.000 pés. Retifico até 3.000 pés, de acordo com o controle. O vento 180 graus, 12 nós, decolagem autorizada, pistão no 7. Mantenha o ponto de espera. Papa Romeo Charlie Alfa Oscar no solo 41, libera direita, chame controle solo em 121, décima 1. Direita, 211, boa tarde, né? 3192, chame o controle final em 119, décima 8. 098, 3192. Autorizado a ascensão 160, 2231. Primeira, né? 2231, ascensão 160, sou autorizada. Primitivo, suba, nível 160, pro de barreira. 60 barreiras, obrigado, 2231. Amador 2715, podemos conseguir na descida? 2715, desça ao nível 090. 090, 2715. Papa Tango Vitor Kilo Delta, serviço radar terminado para serviço de informação de voo e alerta. Chama o centro Recife em 126, decimal 0 alterne, 128, decimal 8. 260, 08, Papa Tango, CA. Continue descendo Alfa Fox Alfa. 2791, reduza para 2209. Confirmando no momento o número 5 na aproximação. Gente, número 5, reduzindo para 2209, o azul 2791. Azul 2715, reduza para 2209, agora o número 6 na aproximação. 220 com vocês, 2715. Olhe Salvador, papapá, Alfa Tango Sierra, transfere. Aeronaves? Papá, papá, Alfa Tango Terra, decolado, transfere. Papá, papá, Alfa Tango Terra, contato radar, suba ao nível 080, mantendo a decolagem até 3.000 pés após curva esquerda, conforme saída. Alfa Tango Terra. Sobe ao 080, mantendo a proa até 3.000 após esquerda, conforme saída, Alfa Tango Terra. Ano 659, chama o centro Recife, 125, decimal 1 na Alterne, 133, decimal 25. 25, 133, 25, gol no 659, boa tarde. Sul 2791, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 080, o limite é radial 320 de Salvador. Esquerda 080, limite é 320 de Salvador, 2791. Alpha, Fox Alpha, reduce speed to 220 knots in contact final, 119.8. 220 and speed 19.8, Alpha, Fox Alpha, definite. Fox 2715, reduzindo para 180. Entra. Salvador, azul 2791, tem condição de reduzir para 180 e... manter chegado, confia. Torre Salvador, boa tarde, 3835, Tatá, final do X, do Whisky, pista no zero. Tatá 3835, boa tarde, autorizado pouso, pista no zero, vento 180 graus, 159. Reserva pouso no zero, tá, 3835. Romeu Charlie Alfa Oscar, ingresso em Lima, Mac Quebec, na Quebec chame Torre, 118, decimal 95. Mac Quebec, 280, aguarda para a direita, Alfa até você. Azul 2791, esqueça o nível 060. 060, azul 2791. O 2791, chame final em 119.8. 119.8, 2791. O azul 2715, 090. 2715, desça ao nível 070. Para o 070. Correção 3835 no solo de 47, libera direita, reporte pista livre. É, reportada livre, 3835. Charlie Alfa Oscar, confirma o local de estacionamento. Gente, eu fico em cruzamento da pista, reporte na papá pista livre. Gol no 620, autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus, no 69. 1970 com 16 tem livre pouso, gol no 620. Então 3835, chame controle solo em 121 decimal 1. 211, tá? 3835. 3136 para informação, decolagem resgada. Gente, o Janer 6327, nós estamos coordenando para sua decolagem. Aguarde liberação do controle, com um grande sequenciamento para pouso na pista no zero. Esse é ao nível 060, azul 27 no seu. 060. Simão, Guardião 06, passando parte de Pituaçu. Azul 4198, autorizado 360. Azul 020, primeira curva direita, saída arbor, eleva. Controle Salvador, 120, decimal 8, transponder, 5162. Autorizado com 15, 360, decolador no zero, primeira curva direita, perfeito arbor, posição H. Quase voa com os votos, intercepta, autorizado 121. Aciona 5162, controle de saída, 120, decimal 80, 4198. Azul 4118, a rota é DCT Tango Oscar, Sierra Oscar Papá, Upper Zulu 21, Uniforme Tango Golf India Romeo, Upper Zulu 21 novamente. Gente, rota que vem aqui é diferente, eu sou 4198, mas tem escuta, eu vou coordenar com o Centro Recife. Tá bom, a aerovia começa com os olhos e acaba em segundo. Acaba lá, tá na estrada de GH. Gente. Paulo Salvador, boa tarde, tá 3155, autorização São Paulo, Guarulhos, 340, portão 05. Tá 3155, agora de cópia. Guarda. Paulo 620, livrou. Paulo 620, Alfa Juliette, 62. Alfa Juliette para o 62, ficou 62. Confirme para Torre Salvador, Guardião 06? Positivo, está confirmado na ponte, então é virar eco do autoridade. Presente no através do farol de Itapuã, cheque rádio por gentileza, frequência muito, com muito, um forte chiado, mantém o setor aguardando as instruções. Gente, é o seu metrô, confirme para o cheiro agora. Bom voo. Direita, saída da El, Leda, Motiva, controle Salvador, 120.8, transponder 51112. Autorizado São Paulo Guarulhos 320, decola da 10, com curva direita após decolagem da El, Leda, Motiva. Intercepta Pizulo 10, 1208 é o controle, 51112, o transponder está 3155. Estou 3155, cotejamento correto, já me pronto. Toma. Boa tarde, azul 2791. Alpha Fox Alpha, we have condition to make head short base to runway 17. Affirm, ma'am. But Roger, call me on final runway 17, Alpha Fox Alpha. We call establish on final 17 Alpha Fox Alpha. Oceania 327 autorizada a linhar e manter pista no zero, reporte pronto. É, manter, reporta pronto, Oceania. Está 3192 no solo 52, chame controle solo em 121 decimal 1. 211, está 3192. Está 3155. Está 3192, Alpha, mantém a posição antes da Juliette. Salvador, boa tarde, está 3192 na Alfa. Está 3192, ingresso Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, está 3192. Direita proa 280, direita proa 280. O limite será ao cruzar o nível 070, foi direto e direto Alfa, tanto certo. Gente, pro 280, confirma o limite? O limite, ao cruzar o nível 070, foi direto e desci, Alfa, tanto certo. Gente, pro 280, limite ao cruzar o nível 070, vai direto e desci, Alfa, tanto certo. Juliette, 131192. Ingresse Juliette, portão 10. Juliette, portão 1, tá 3192. Guardião 06. Guardião 06, Torre. Você vai estender aqui pro litoral fazer teste de equipamento por uma milha e meia na escuta, na... no regresso a gente chama para pouso. Pode ser. Gente, Guardião 06, mantenha a escuta permanente. Ajuste no 09 com referência de zona. Teste. Alfa Romeo, Alfa Fox, Alfa on the ground, 5-4, confirme your box landing, parking area. Are we going to our star hangar, ma'am? Roger, make an 180 taxi via runway 17, call me on taxiway Papa. Okay, 180 and call you on X Papa. Oh, intersection Papa. Oceaner 6327, decolada 54, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208. Controle Salvador, Oceaner 6327, decolando sua escuta, boa tarde. Boa tarde, Oceaner 6327, contato radar. Suba via saída da nível 240. Via até o 240. 4, autorização para pouso. Ajuste no 09. Aguarda, senhora. Tchau, Papa Romeo, Alfa, Fox, Alfa, Intersection, Papa. Roger. Você confirma o vento para o 27 no 5? 27 no 5, vento 180 graus, 13 nós, mantém aproximação, aguarda autorização para pouso. Tchau. Cima aeronave? Gente, Papa Romeo, Romeo Golf, prossiga em condições visuais via corredor, mantendo 15002. Gente, Romeo Golf, reporte no autorização de sequência livre, reporte no Través de Veracruz, o Romeo Golf. 211-271. Pistola 5, vento, 170 graus, 13 nós. Pouso autorizado, pistola 0. Pouso autorizado, na 102, 715. Pouso na 6327, voando para os Ilhéus. Autorizado Coral, Pouso na 6327. Fiquei para de Coral, muito obrigado. Pouso na Nogré. Gente, Guardião 06, mantenha mais próximo do setor, ainda não avistado. Reporte para a ideal, final ideal para a Ugréia. Gente. Se autorizado, a gente vai, prossegue para a cabeceira 35 e aguarda a autorização para taxiar a baixa altura. Gente, reporte mais próximo, final da pista 35, ainda não avistado. Forma o vento 170 graus, 15 nós. Gente. No 5, no solo 57. Libere a próxima direita, chame controle solo em 121 decimal 1, boa tarde. Direita 21, 1, boa. Atingiu o litoral, longa final da cabeceira 35, o Guardião. Gente, Guardião 06, autorizado a aproximação direta para o pátio do Graer, não há tráfego a reportar. Ajuste no 09, vento 180 graus, no 59. Gente, então tá livrando aqui o litoral, tá prosseguindo aí, cruzando o eixo da 10 pro Graé direto. 327. 180 então, muito obrigado. Gente, prossiga a aproximação direta para o Graé, não atrás, eu vou reportar. Obrigado, prosseguindo. Sobre 4 horas e 15, eu tenho Recife, pronto para o ataque. Confirma alternativa e POB. Ok, POB, 172, alternativa Recife. É, 0966, direita VTAXI Índia, ponto de espera 1995, QNH 1905. Afirmativo, então aqui vai direita à Índia, ponto de espera 11895, 619, 1961966. Do Thiago Hotel. Só na praia de TAP para chegar da mar e ver que só Thiago Hotel, reporta na ideia de tiração. Patrulha Azul 2711 estabilizou no ILS. 2711, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. 11895, 27111. 2 Salvador, igual no 3, 50, retornando novamente, informação 8, na proa de Alagoinha. Chegou no 350, de retornar Salvador na proa de Alagoinha, e vai interceptar a chegada a bom. Desta via, chegada ao nível 050, QNH 1019. O gol no 350. Matheus, chegada bom, 1019. A autorizaria está presente, bom, senhor. Autorizado, gol no 350. Ok, autorizado, bom. Boa no bom, está presente. Magnética está dando 224. Alfa Tango, Tango, é, não tem condições de bater? Acima, vivo aqui, ó, pelo. Cima, foi pelo, Alfa Tango, Tango. Foi pelo, descendo para 4.019, Alfa Tango, Tango. Alô, Vitor, Charlie Hotel, está no ponto ideal. Vitor, Charlie Hotel, desse é o nível 060. 2 Salvador, Romeu Golf passou através de Veracruz, está batendo 1.500. Gente, Romeu Golf, prossegue em condições visuais os corredores Veracruz e Interlagos. QNH 10119, Romeu Golf. 10119, está na proa de Paris, vai chamar injetando o Interlagos, o Romeu Golf. Espera pronto, gol 1966. Gol 1966, autorizado alinhar e manter, pistola 0. Autorizado alinhar e manter, não, 0, 1966. Azul 2711, no solo 03, libera direita, chame controle solo em 121, decimal 1. 21, chamará.